da GNR, operação que envolveu 308 militares desta força policial e contou com a colaboração de vários inspectores da Inspeção-Geral de Jogos, serviu para verificar a legalidade do funcionamento de várias modalidades e máquinas de jogos com vista à detecção e repressão de explorações ilícitas. É o ponto final da informação da Cidade FM Alentejos. Não me esqueças, já a seguir, mais música à tua medida com o Rui Miguel. Boa noite. Então e uma bolinha de Berlim? Não. E um gelinho? Ah, o que tu queres ser? Música à tua medida. Cidade FM Alentejo.